Vocês estão preparados? Aumente o som, porque o DJ Pio vai sacudir a sua noite. Sou Mandelão, bobinho. Vai, se prepara pra sentar, se prepara pra quicar no baile do Didi Pio, bota a xereca pra sua. No baile do Didi Pio, bota a xereca pra sua. No baile do Didi Pio, bota a xereca pra sua. Desce com a teca rasgando no chão, sobe pipando sem rabetão. Desce com a teca rasgando no chão, sobe pipando sem rabetão. Novinha de São Paulo, Didi Pio é maloqueiro. Novinha de São Paulo, Didi Pio é maloqueiro. Puta, aqui tem peru, puta, aqui tem dinheiro. Fogo, fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro. Aquecimento pra novinha safadinha, o DJ Pio que tá mandando. Aquecimento pra mina louca, o porfim que tá mandando. Joga a bunda pra trás e vem flexionando. Joga a bunda pra trás e vem flexionando. Joga a bunda pra trás e vem flexionando. O Berebolo é muito louco e ela se amarra. Ela gosta de pica e eu gosto de cada danada. Ela gosta de pica e o seu amarra na xereca da danada. Ela gosta de pica e o seu amarra na xereca da danada. Ela gosta de pica e o seu amarra na xereca da danada. Ela gosta de pica e o seu amarra na xereca da danada. Ela gosta de pica e o seu amarra na xereca da danada. Ai, eu não ouvi, meu. Sumiu, tá dando a xereca na casa do Didi Pio. A bebê sumiu, tá dando a xereca na casa do Didi Pio. A bebê sumiu, tá dando a xereca na casa do Didi Pio. A bebê sumiu, tá dando a xereca na casa do Didi Pio. Tá dando a xereca na casa do Didi Pio. Tá dando a xereca na casa do Didi Pio. Deu até pena quando eu vi a mãe da morena colando cartaz no poste do desaparecimento. Virou manchete e fui pro balanço geral. Campanha na internet e vários compartilhamentos. A bebê sumiu, tá dando a xereca na casa do Didi Pio. A bebê sumiu. Tá dando a xereca na casa do Didi Pio, Didi Pio, Didi Pio, Didi Pio. A bebê tá, a bebê subiu. Tá dando a xereca na casa do Didi. Tá dando a xereca na casa do Didi Pio. Tá dando a xereca na casa do Didi Pio. Dona Maria, não fica preocupada, que sua filha tá sentando pros quebrados. A sua filha tá sentando pros quebrados. A sua filha tá sentando pros quebrados. A sua filha tá sentando pros quebrados. A sua filha tá sentando pros quebrados. O Tico meu e todo mundo tá sabendo. É melhor, melhor. O que o Tico meu. Pio te comeu, se liga aí novinha, tu falou que era verdade, ele disse que era mentira. Se não rolou vídeo, se não rolou papo, todo mundo sabe que tu sentou, detou, detou, detou, detou. peito do caralho. Vem no rolo vídeo, vem no rolo papo. Todo mundo sabe que tu peito do caralho. Cê tô no caralho. Cê tô no caralho. O que te comeu? Fala, cara de quatro, puxa o cabelo dela e manda pra ela de JPO que vai matar. Novinha, tu fica esperta. Quero ver flexona no sentador de perna. Bota a xeraca parecer que o pio. Bota a xeraca parecer que o pio. Bota a xeraca parecer que o pio. Bota a xeraca parecer que o pio. Bota a xeraca parecer que o pio. Bota a xeraca parecer que o pio. Bota a xeraca parecer que o pio. Bota a xeraca parecer que o pio. E tá vendo o casamento bem nesse movimento que o pio tá ficando chonadão. Desce e sobe flexionado com esse seu rabetão. Toma socadão. Na treta do DJ Pio, tu vai foder de montão. Toma socadão. Na treta do DJ Pio, tu vai foder de montão. Desce e sobe. Pode desenvolver, mas não posta no TikTok. Desce e sobe. Pode se envolver, só não posta no TikTok. Desce e sobe. Pode se envolver, só não posta no TikTok. Aí, pra todas as mulheres presentes nesse baile de hoje. No baile de hoje, nós só volta amanhã, tá bom? Manda pra eles assim, ó. Oi, terminamos, já faz tempo e se trombamos no olho. Terminamos, já faz tempo e se trombamos no olho. Então não sufoca, saia do meu pé. Aí, a xereca é minha e eu dou pra quem quiser. Ô Pio, então não sufoca, saia do meu pé. A xereca é minha e eu dou pra quem quiser. Ô Pio, então não sufoca, porra, saia do meu pé. Aí, a xereca é minha e eu dou pra quem quiser. Ô Pio, então não sufoca, porra, saia do meu pé. Aí, a xereca. Sai do meu pé. Ô Pio, a xereca é minha e nós dá pra quem quiser. Então sai do meu pé. Ô Pio, a xereca é minha, nós dá pra quem quiser. A xereca é minha, nós dá pra quem quiser. A xereca é minha, nós dá pra quem quiser. Aí Pio, é assim, então beleza. Agora a putaria vai começar, agora essa porra vai virar rei. Só quem tá muito louco, sai do chão. So, do you know anything about techno? Está dançando no baile, a voz é da catucadão. Rap na bunda, fica de quatro, filha da puta, ela já tá apertadinha. Se eu te avistar no baile, ela tá na onda da balinha. Vou te dar sarradão, sardinha, vou te dar sarradão. Sardinha, vou te dar sarradão. Sardinha, na cena que é uma vozinha. Vou te dar sarradão, sardinha, vou te dar sarradão. Sardinha, vou te dar sarradão. Sardinha, na cena que é uma vozinha. Vou te dar sarradão, sardinha, vou te dar sarradão. Sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardinha, sardin atrasada, tô muito louco, eu vou mandar para a safada. Se tiver xereca, o bonde te sa. Se tiver xereca, o bonde te sa. Sarra, sarra, sarra, sarra na xereca da safada. Sarra, sarra, sarra, sarra na xereca da safada. Sarra, sarra, sarra, sarra na xereca da safada. Sarra, sarra, sarra, sarra na xereca da safada. Sarra, sarra, sarra, sarra na xereca da safada. Sarra, sarra, sarra, sarra na xereca da safada. Sarra, sarra, sarra, sarra na xereca da safada. Já é fio. Hoje tem bailão. Hoje tem bailão, é Mandela de verdade. O Pio convocou a mulher no grupo do WhatsApp. O DJ Pio, ele quer sacanagem. O mano do bar, ele quer sacanagem. O MC, ele quer sacanagem. É piranha de sucessagem, é pau na gata sem massagem. É piranha de sucessagem, é pau na gata sem massagem. Pau na gata, pau na gata, pau na gata sem massagem. Pau na gata, pau na gata, pau na gata sem massagem. O DJ Pio, ele quer sacanagem. O mano do bar, ele quer sacanagem. É piranha de sucessagem, é pau na gata sem massagem. É piranha de sucessagem, é pau na gata sem massagem. Pau na gata, pau na gata, pau na gata sem massagem. Pau na gata, pau na gata, pau na gata sem massagem. Pau na gata, pau na gata, pau na gata sem massagem. Pau na gata, pau na gata, pau na gata sem massagem. Ai, I wanna fuck pussy, o DJ P voltou de novo. I wanna fuck pussy, o RD veio de novo. E eu falo pra você, curte o funk português, agora vai ver inglês. Funk, funk, funk, baby. E funk, funk, baby. Funk, funk, funk, baby. E funk, funk, baby. Funk, funk, funk, baby. E funk, funk, baby. Falando em inglês, né, português, tu não se ilude. Falando em inglês, né, português, tu não se ilude. Tá, pussy and me, me fuck, fuck, fuck, e o pussy. Pussy and me, me fuck, e o pussy. Pussy, pussy and me, me fuck, e o pussy. Fuck, fuck, fuck, baby. E fuck, fuck, baby. Fuck, fuck, fuck, baby. E fuck, fuck, baby. Sempre em cima do menor. Puta que pariu, eu tô tacando piruzão nas mina do baile do Pio. Tô tacando piruzão nas mina do baile do Pio. Tô tacando piruzão nas mina do baile do Pio. Tô tacando piruzão nas mina do baile do Pio. Tô tacando piruzão nas mina do baile do Pio. Ai caralho, porra. Ai caralho, porra, no baile do DJ Pio. Tá lotado de cachorra. Ai caralho, porra. Ai caralho. caralho, porra. No baile do DJ Pio, tá lotado de cachorra. Vai caralho, porra. Caralho, porra. No baile do DJ Pio, tá lotado de cachorra. O DJ Pio que tá tocando e o baile já tá lotado. Vai mulher se posiciona, joga a calcinha pro lado. Quer salvar pro Nata Tcheca. Salvar pro nossa tcheca, salvar pro nossa tcheca, vindo forte trepa trepa. Salvar pro nossa tcheca, salvar pro nossa xereca, salvar pro nossa tcheca, só no forte trepa trepa. Vai forte trepa trepa, vai forte trepa trepa, vai forte trepa trepa, trepa trepa trepa trepa. Aê, time que tá ganhando não se mexe. A união já deu certo. DJ GBR e DJ Pio. Aê, a concorrência não dá. O Brasil para pra escutar essa dupla. Não tem como, isso é sucesso. Aê, escuta com atenção, porque essa aqui é com carinho. Então concorrência, surta, porque atura não tem como. Não tem como, isso é GBR. Isso aí é DJ Pio. Então vamos que vamos, hein. Oi, Pio. Oi. Aquecimento pra menina, pra não deixar pra depois. Já jogaram o L1, agora joga o L2. Vai jogando as duas mãos, balança no pra lá e pra cá. DJ Pio, quando tá tocando, não tem como tu escapar. GBR, quando tá tocando, não tem como tu escapar. Vai, arriba babila, arriba babila. Ela bota na boca, começa a chupar. Passa na cara, bate lá, moçai. Arriba, arriba babila, arriba babila. Ela bota na boca, começa a chupar. Passa na cara, bate lá, moçai. Arriba, arriba babila, arriba babila. Ela bota na boca, começa a chupar. Passa na cara, bate lá, moçai. A batalha vai começar porque embrasamento é aqui. Na onda do L ela fica soltinha, chacoalha xereca no pino teuzinho. Se você quer beber meu whisky, escuta que eu vou te falar. Você tem que responder o que o GP aí vai perguntar. Fica de quatro, deixa eu sarrar. Fica de lado, deixa eu catucar. É sequência de porreta, mas que na xereca tu vai tomar. Fica de quatro, deixa eu sarrar. Fica de lado, deixa eu catucar. É sequência de porreta, mas que na xereca tu vai tomar. Fica de quatro, deixa eu sarrar. Fica gelado, deixa eu catucar. É sequência de porreta, mas que na xereca tu vai tomar. Aí, a partir de agora a rave vai começar de verdade. É o DJ Eric. Yeah, we are. Então vai novinha com o Dream Team da putaria. O DJ Pio já te avisou que hoje tu senta pros cria. O Henrique já falou que hoje tu senta pros cria. O Biel já me falou que hoje tu senta pros cria. O GW está cantando e ela tá sentando horrores. Presta atenção com o bagulho do dão. Hoje o bagulho já tá conduzindo. Ela vai contraindo, rebolando, descendo, subindo. Ela vai contraindo, rebolando, descendo, subindo. Vai contraindo, rebolando, descendo, subindo. Contraindo, rebolando, descendo, subindo. Vai contraindo, rebolando, descendo, subindo. Vai quando ela pode, quando ela só pode, ela sempre pede mais. E tá com a xereca pro Bio Rocha, pro Pio e pro Henrique de Ferraz. Só porque ela é novinha, tu acha que ela não senta? Senta na senta. Claro que senta. Claro que senta. Senta na set, senta na set. Claro que set, só porque ela é novinha, tu acha que ela na set. Senta na set, claro que set. Melhor trio da putaria que eu já conheço. Dream Team da putaria. Se você acha que ele toca só o mandelão, vocês estão enganados. Solta o paredão. Como de costume, esse aí é o DJ Pio. Como de fato, você já sabe. O nome bem fácil de se pronunciar, mas é muito difícil, quase impossível você esquecer. Vamos que vamos, hein? A minha querida. E hoje te deixa loucona. DJ Bilbo te tá no baile e hoje te deixa loucona. Tu me pica, mulher, toma. Quer sentar no pé, toma. Do jeito que tu quer, toma, toma, toma. Vai, caramba. Tu me pica, mulher, toma. Quer sentar no pé, toma. Do jeito que tu quer, toma, toma, toma. Vai, caramba. Tu me pica, mulher, toma. Quer sentar no pé, toma. Do jeito que tu quer, toma, toma, toma. Vambora. Vai, tu me pica, mulher, toma. Quer sentar no pé, toma. Do jeito que tu quer, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sentando para o pio, contraindo de perna aberta. Vem sentando com a xereca, contraindo de perna aberta. Vem cá, tia. Vem cá, tia. Vai, filha da puta na piroca aqui, tá? Vem cá, tia. Vem cá, tia. Vem cá, tia. Vem cá, tia. Vai, filha da puta na piroca aqui, tu trepa. Vai, filha da na piroca aqui, tu trepa. Vai, filha da puta na piroca aqui, tu trepa. Vai, filha da. Vem, vem. Vai, filha da puta na piroca aqui, tá? Vem cá, tia. Vem cá, tia. Vem com a tcheca, vem com a tcheca. Vai virar da puta na piroca aqui do tempo. Muito pesado no game. Ah, e a Daninho tá ligado. Elas gostam disso, né? Fogo no toque. E a EGS. vi. Eita mina maluca, se bebe fica louca, se fuma joga bunda, se envolveu com o DJ Pio. Deixa o catucadão, se envolveu com os cria certo, deixa o catucadão. E aí, Pio? O Pio falou pra essa mina na bebê. O Pio falou pra essa mina não vai furar. Ela fica louca, lima onda profunda. No meio do baile ela faz para a loucura. No meio do baile ela faz para a loucura. Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó. Ô, maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar, jogar, jogar, jogar, jogar com a bunda. Vai jogar, jogar, jogar, jogar, jogar. Ô, maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar com a bunda. Vai jogar, vai jogar. A realidade da mulherada é essa aqui, ó. Ele tá com as notas, o Pio estourou a boa. E hoje ele tá com as notas. Não te dá dinheiro, mas te dá beijoca. Então toma, então toma. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma. Então toma, então toma. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma. Então toma, então toma. Então toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, Daninho? MC já tá virou mano, Daninho. Conexão São Paulo, Recife. Do DJ Pio, vai ter várias sapeca. Da fone X na mão, dando palinha da tcheca. Da fone X na mão, dando palinha da tcheca. Tá gostosa na pista, ai cara que perdição. Parece adrenalina, acelera o coração. Parece adrenalina, acelera o coração. Como que foi, vem, vem, vem. Ela senta aqui, que ela tá batia, catando palinha da tcheca. Ela senta aqui, que ela rola. Foi dando palinha da tcheca, movimento, movimento. Foi dando palinha da tcheca, movimento, movimento. Foi dando palinha da tcheca. Parece adrenalina, acelera o coração. Tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca. Então preste atenção, o DJ Pico tá tocando. JS tá mandando, mais uma nós tá lançando. Tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca. Tá vindo movimento. E aí, Daninho? MC já tá me ouvindo, Daninho? Conexão São Paulo, Recife, DJ Pio. Elas gostam disso, né? Na festa do DJ Pio, vai ter várias sapeca. Da fone X na mão, dando palinha da tcheca. Da fone X na mão, dando palinha da tcheca. Tá gostosa na pista, ai caralho que perdição. Parece adrenalina, acelera o coração. Parece adrenalina, acelera o coração. Como que foi, vem, vem, vem. Que ela senta aqui, que ela tá batia, catando palinha da tcheca. Ela senta aqui, que ela rola. Foi dando palinha da tcheca, ela movimento, movimento. Foi dando palinha da tcheca, ela movimento, movimento. Foi dando palinha da tcheca. Parece adrenalina, acelera o coração. Tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca. Então preste atenção, o DJ Pico tá tocando. JS tá mandando, mais uma nós tá lançando. Tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca. Dando palinha da tcheca. Tá vindo movimentando. Tá vindo movimentando.